Se despede a flor do campo, que já é hora. Se despede a flor do campo, que já é hora. A sorte é quem te leva, a sorte é quem te traz. Se não fosse a saudade, tu aqui não vinha mais. A sorte é quem te leva, a sorte é quem te traz. Se não fosse a saudade, tô aqui não vinha mais. Se despede por um campo, que já